no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Se você já esteve no Carnaval de Ouro Preto, com certeza já ouviu este som. Esta é a bateria do bloco carnavalesco mais antigo de Ouro Preto e um dos mais antigos em atividade no Brasil, o Zé Pereira do Clube dos Lacaios. A agremiação completa 150 anos em 2017. Em homenagem ao bloco, está sendo desenvolvido o projeto de extensão Residência do Zé Pereira, a história do Clube dos Lacaios contada por sua gente. A iniciativa busca promover uma valorização e divulgação das memórias do Zé Pereira por meio de ações de preservação cultural. Entre os colaboradores do projeto estão integrantes do clube, alunos bolsistas, artistas de Ouro Preto e algumas instituições museais, como a FIENG, a Casa dos Contos e o SESI Mariano. O Residência do Zé Pereira é coordenado pela professora do Departamento de Museologia, Gabriela de Lima Gomes. Ela explica sobre o surgimento da iniciativa. O projeto Residência do Zé Pereira inicialmente foi pensado em 2013, quando ocorreu o primeiro contato entre mim e a então responsável ali pelo acervo do Zé Pereira, Deolinda dos Santos. Naquela ocasião, lá em 2013, Deolinda havia me dito que o Zé Pereira, ele tem um acervo representado pelos bonecos, pelas vestimentas, suas lanternas, documentos, fotografias, e que precisavam ter um cuidado. Tendo isso como meta, criamos então em 2014, começamos a criar em 2014, um projeto para tratamento, né, e principalmente a aproximação entre as comunidades de Ouro Preto, né, do Zé Pereira especificamente, e da universidade, esse projeto que a gente deu o nome de Residência do Zé Pereira. No final de 2016, participantes do projeto confeccionaram 80 figurinos e trabalharam na revitalização dos bonecos do bloco. Desde o ano passado, o Residência do Zé Pereira também realiza montagens da exposição Retratos e Paisagens do Zé Pereira. A exposição já esteve presente em Ouro Preto e Mariana. E no início de 2017, o projeto de extensão produziu um curta-metragem sobre a agremiação. O documentário busca contar um pouco sobre a trajetória do Zé Pereira e já se encontra em processo de finalização. O projeto Residência do Zé Pereira permite o reconhecimento e a organização de um acervo de grande valor histórico em Ouro Preto. Ao mesmo tempo, trata-se de uma iniciativa de integração entre a comunidade universitária e a sociedade ouropretana. São atividades que se empenham em preservar 150 anos de tradição. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.